Muito bem, ouvintes alfas, estamos de volta em mais um Drops Alfa para todos vocês. E hoje, nessa semana, esse episódio, nós vamos colocar para vocês o último dos episódios do meu antigo MixturaCast a serem colocados aqui no Alfa para todos relembrarem, aqueles que já escutaram, relembrar, e aqueles que não escutaram, o meu antigo MixturaCast, escutarem. Fica na memória o MixturaCast, fica na memória esse último episódio que vamos colocar aqui. Tivemos a participação do Giovanni Araújo lá do RapaduraCast, do Miniatura Gigio, e também o nosso amigo Dinho Corleone lá do Cabine do Tempo. Nós falamos sobre o álbum Thriller do Michael Jackson, esse álbum que até hoje é considerado por muitos ou pela maioria dos críticos o melhor álbum já feito, o melhor álbum já vendido, e por muito tempo aí ficou no primeiro lugar como o álbum mais vendido de todos os tempos. Parece que ele foi aí ultrapassado pelo álbum da Katy Perry, mas depois da morte do rei do pop ele voltou a ser o álbum mais vendido, ok? Então fiquem aí com esse episódio. Antes de mais nada, pessoal, quero dizer a todos vocês, relembrando, vá lá, comentem na postagem desse podcast, comentem, vocês podem comentar, vocês podem falar aquilo que vocês acharam do episódio, que vocês estão achando do AlphaCast. Comentem também no nosso e-mail, papoalfa@gmail.com, lá no Twitter, @papoalfa, Telegram é sempre aquele mesmo que está aí, o link para todos vocês na postagem. O feeds é o feeds.feedburner.com/alphacast, assine o nosso feed para que você sempre receba os episódios atualizados quando eles saírem para todos vocês. Também na nossa page do Papo Alfa é o facebook.com/papoalfa. Então é isso, pessoal, muito obrigado, fiquem aí com esse episódio, voltaremos semana que vem com mais um episódio novo, dessa vez, dois episódios na verdade, um Drops Alfa semana que vem e outro AlphaCast normal para todos vocês, então serão dois semana que vem. Mais uma vez, desculpe pelo atraso que tá saindo hoje, mas vocês sabem, né, acontece. Vamos lá, pessoal, fiquem aí com esse episódio, vamos descobrir um pouco mais do porquê Thriller é até hoje considerado por muitos ou pela maioria um dos melhores álbuns, se não o melhor álbum já feito de todos os tempos na música. Valeu, pessoal, vamos lá. Gente, a gente não poderia deixar de começar o cast aqui sem falar, sem primeiro agradecer aos que estão aqui participando, né? Novamente, nós temos aqui dois caras que já participaram de um MixturaCast e são dois caras que a gente considera demais. Então, primeiro quero agradecer ao Giovanni Araújo do Miniatura Gigi por novamente estar aqui. Ele que participou do cast de número 8, né? Sobre Rambo, franquia Rambo, né? Então, Giovanni, obrigado, cara. Valeu mesmo por mais uma vez estar participando aqui. E eu participei do cast, eu tava bêbado, eu não sei se participei do cast, eu tava cheio de cachaça. Tava tá bêbado? Eu tava um doido ali, eu participei, falei alguma coisa demais, falei mal da mãe do Ramos. Não, brincadeira, pessoal. Sim. Brincadeira. Não, pessoal. Foi muito obrigado pelo convite do primeiro cast. Foi muito grato, surpresa. Uma referência principalmente à cultura pop na parte de guerra, né? Então foi legal a gente participar do cast com uma turma muito animada, focada. Achei legal pra caramba. Achei. Muito obrigado e agradeço novamente essa participação desse momento especial. Principalmente aí com o grande parceiro e amigo Jim Corleone. Opa! De tantas andanças aí, participando desse evento aí. Show de bola. Vamos embora. É isso aí. E como o Giovanni falou, a gente tá aqui também novamente com o Dinho Corleone, cara. Cara, valeu mais uma vez por estar aqui com a gente. Dinho Corleone lá do Cabine do Tempo, mais uma vez com a gente aqui, né, Dinho? Obrigado, cara. Opa, valeu, cara, e obrigado pelo convite aí. E que nem o Giovanni falou, cara, precisando, tamo aí, só chamar, e gravar com um amigo sempre é bom, cara. É isso aí, galera. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre esse álbum tão conceituado, esse álbum tão querido aí, e que não pode faltar na estante, na coleção de todos que amam a indústria fonográfica, que é o álbum Thriller. Pra começar, a gente vai falar um pouco de como foi a produção do álbum. Como se deu, né, essa produção de Thriller. Como começou, quem foram os responsáveis por essa obra-prima. Com bases sonoras de pop, pop rock e R&B, Thriller é o sexto álbum de estúdio de Michael Jackson. Foi lançado em 30 de novembro de 1982 pela Epic Records. Thriller foi inteiramente produzido por Quincy Jones, como álbum anterior of The Wild, 1979, e foi coproduzido por Michael Jackson. O orçamento total da produção do disco foi de $750 mil, financiados por Jones, e Jackson compôs e coproduziu 4 das 9 faixas do disco. Musicalmente, Thriller explora gêneros semelhantes aos usados no disco anterior, no álbum anterior, Wolf of The Wild. Venceu um recorde de 8 Grammy Awards em 1980. Que tem 4, incluindo melhor álbum do ano. Thriller, em um ano, tornou-se e continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos, com diversas fontes citando vendas estimadas entre 51 e 65 milhões de cópias ao redor do mundo. Adicionalmente, converteu-se no álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos, vendendo 29 milhões de cópias no país. Todos os 5 singles do disco classificaram-se entre as 10 melhores posições nos Estados Unidos, dos quais Billie Jean e Beret lideraram a tabela musical da Billboard Hot 100. Então esse é o álbum Thriller, né, cara? Então a gente tá... Agora você, sem ler, fala isso agora de trás pra frente, meu velho. Agora, vai. Vai agora, sem ler. Vai de trás pra frente, você sem ler. Vai agora, de trás pra frente. Eu arrisco em dizer que, sem ler, a única coisa que eu tenho que falar do álbum é que é um puta álbum, cara. É sensacional. Claro, sem ler, a única coisa que eu tenho pra falar é que musicalmente, né, o cenário musical na época, cara, 1992, eu acho que ele precisava de um abalo. 82? Como foi? Não, 82. Isso, então, 82, eu falei 72? 92, cara. Ah, desculpa, perdão. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas é o seguinte pra vocês, em 1992, o querido Bambito AK tinha 12 aninhos de idade. Nossa. Eita, e 82, só pra dizer que em 82 eu tava nascendo, viu, tá? Em 82 eu nem sonhava em nascer, né, nem acho que nem minha mãe. Em 82 eu tava com 12 editos, 80 anos, 79 fiz 10, 80 fiz 11, 12 pra 13 anos, entendeu? Eu estava lá no auge de querer ouvir todo tipo de música rebelde, inclusive começando a vir heavy metal. A primeira música que eu ouvi de heavy metal na minha vida, que eu fiquei apaixonado, foi Ramones, que é Pet Sematary. A primeira música de rock pesado que eu ouvi, pesado mesmo, foi Ramones Pet Sematary. Então já tava aquele dilema. Eu pensei que foi que tinha sido o Giovanni, que foi, sei lá, Beatles ou Rolling Stones, alguma coisa. Não, assim. Heavy Metal. Ah, mas Heavy Metal Ramones é Heavy Metal. Ramones é punk. Primeira música que me chamou a atenção. Agora, Heavy Metal mesmo foi do Iron Maiden, né, cara? Sim, uhum. Mas, Giovanni, você tinha... Deixa eu chegar lá, meu raciocínio. Tá, perdão. Continua. Mas acontece que tá começando a aparecer o trabalho dela, aquela coisa toda. Cara, se precisar ver como Michael Jackson explodiu, principalmente quando estourou a música do Billie Jean, uhum, certo? Ele fez o Moonwalker e todo chamou a atenção de todo mundo daquele Moonwalker, certo? Aí, até então, ainda só tava no trabalho de divulgação que Quincy Jones fez. Por quê? O primeiro disco dele que ele fez solo, que foi Off The Wall, a única música que fez sucesso só foi a música de abertura do video show, né? Que é a música que todo mundo sabe. Don't Stop Entendeu? The Getting On, né? Don't Stop The Getting Enough, que é a música até... Todo mundo diz, é a música do video show. Não, é a música do Michael Jackson, certo? E, inclusive, exibida no Fantástico, pra quem não lembra, eu lembro. É porque nessa época, cantores e cantoras lançavam suas músicas no Fantástico, porque não tinha um canal pra clipe assim, né, praticamente. Não, muitos clipes eram produzidos pelo Fantástico e eram esculhambados pelos Trapalhões, cara. Os Trapalhões botavam pra quebrar, e muito clipe existiu por causa dos Trapalhões, que os Trapalhões trolhavam mesmo, botavam pra quebrar, meu camarada. Eu lembro, era show de bola, cara. É. Sensacional. Hoje, com certeza, seriam processados. Exatamente das trolhagens que eles faziam, as loucuras que eles faziam, cara. Com certeza. Entendeu? Aí que acontece? Então ainda não chegava, mas todo mundo sabia do Michael Jackson primeiro, pelo Jackson 5. Outra coisa, pra quem não lembra, o Jackson 5 estiveram no Brasil, certo? Sim, duas vezes, né? Estiveram duas vezes, muita gente não lembra, mas estiveram no Brasil. Uhum. com Off the Wall, Michael Jackson se libertou, começou a carreira solo, a grande carreira solo dele, sendo que ele ainda estava ligado ao Jackson 5, vocês lembram muito bem disso, né? É, que teve aquele Victory Tour ainda, né? Ele tinha ainda alguma ligação, né? E acho que talvez alguma coisa que tinha ainda, né? Enquanto isso, as irmãs dele já começavam a mostrar serviço já, também pro outro lado, entendeu, cara? Então, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, o clima pra aparecer, o thriller foi extremamente oportunista, certo? Ninguém lembrava de grandes eventos, tinha uma outra coisa, o heavy metal inquieto ali, a discoteca tava descendo em Ribanceira abaixo, a disco já estava descendo, Dana Summer aparecia por lá, as músicas, você tinha lá algumas músicas, Irene Cara cantando Hora Feeling, aquela coisa toda, Footloose e não sei o que e tal, bum, veio o thriller. Cara, foi extremamente oportunista, o disco pegou todo mundo de surpresa. Agora, a maior surpresa foi aquela apresentação ao vivo do Michael Jackson, quando ele dançou e fez o Moonwalker. A primeira vez que ele faz, né, cara? Ainda daí por diante, meu amigo, o mundo acabou, cara. Todo mundo queria saber aquilo, como é que ele andava naquele espaço. Aquilo ali já foi várias vezes retratado em muitos comentários, muita gente falando, mas foi ali. Ainda não tinha feito o disco de Cleveland, não tinha sido assim, digamos assim, sedimentado. Já tava começando a fazer a propaganda do disco, né, cara? Começando a vender o disco, né? Mas, cara, aquilo foi um impacto tão grande. Eu lembro como criança, cara, que todo mundo queria saber como é que aquele cara fazia aquilo, cara. Meu Jesus, cara, todo mundo ficou louco, cara. Um dos comentários que tem é que, após aquela apresentação, ele ficou muito chateado porque ele não conseguiu fazer da forma que ele queria fazer, que ele queria mostrar os passos, né? E ele ficou chateado. E, segundo dizem, um artista bem conhecido, que eu esqueci o nome dele agora, chegou nele e disse que foi a melhor dança, melhor apresentação de dança que ele havia visto até então, e a partir daí, Thriller, ele nunca mais mudou, né, aquela coreografia. Mudou algumas coisas, alguns passos, alguns movimentos, mas o centro da coreografia, que é aquela que a gente já conhece, né, dele no meio do palco e enfim, fazendo aquela dança característica, nunca mudou, né, cara? E o que a gente agradece, que aquilo é uma marca registrada até hoje de Michael, né? Com certeza, cara. Eu acho show de bola, tipo, o estilo, porque nem vou falar a verdade. Eu, tipo, não sou um cara, assim, que gosta muito, assim, do estilo pop, assim, cara. Eu sou mais lá do lado de rock, essas paradas, né? Mas, cara, o Michael Jackson, eu acho ele bem bacana, assim, tipo, o estilo dele é também o álbum do Thriller, que a gente não falou aqui, ele tem meio que também umas pegadas de guitarra também, certas músicas, né, cara? Tem, a Beat é de Van Halen, né, cara? Beat tem Ed Van Halen ali até dizer chega, cara. E foi quando ele pegou gosto também, até os outros álbuns dele que vinham a seguir, tinha também muita pegada de rock, né, os outros álbuns que vinham. E como o Giovanni falou, cara, o Off The Wall foi o que o Mike ele se libertou, assim, né, do Jackson 5, mas eu acredito que o Thriller foi o álbum que, como é que eu posso dizer, foi o álbum que mostrou para o mundo o gênio, né, que Michael era, né, como produtor. Não, como... já se sabia da capacidade técnica, certo? Que, por exemplo, a apresentação do Moonwalker foi praticamente quase 6 meses depois do lançamento do disco, se não me engano, foi naquele show da Mountain Records, acho que um evento da Mountain Records, acho que os 25 anos, alguma coisa desse tipo assim. Sim, foi nesse mesmo, montar um 25 anos. Aí que chamou a atenção todo mundo que é no chão. Ai, meu Deus, foi que nem da Madonna quando fez a apresentação do MTV. Meu Deus do céu, aquela cantando Like a Virgin, se esfregando, parecia que tá se masturbando nos palcos. Todo mundo imitou. Daí por diante, todo mundo imitou Madonna. Tarinha. Como todo mundo, nada se cria, nada se cria, tudo se copia, entendeu? Então vamos lá imitar. Aí foi assim que todo mundo começou a imitar. Beleza. Mas aí, cara, no show do Montauk, todo mundo, porra, que não sei o que é esse cara e tal, ele explodiu, né? Esse tipo de passo, ele não criou, né? Na verdade, ele... adaptou, né? Pegou outras coisas que ele já tinha visto, tudo, foi lá e adaptou, cara. Porque é difícil você criar uma coisa assim do nada, cara, assim, sem você se espelhar em alguma outra coisa, cara. Eu acho totalmente difícil, cara. O Michael trabalhou com dois passos que são, digamos assim, fundamentais na carreira dele. Que é o Moonwalk, que é aquele que ele faz, ele anda, andando pra frente, andando pra trás, né? Voltando pra trás, certo? E um The Lamb, que é aquele que ele usa naquele filme, do filme Moonwalk, que ele canta aquela música, que ele vai e inclina 45 graus e volta, cara. Sim, aquilo é show de bola, cara. Ele usa no thriller, no clipe do Smooth Criminal. Smooth Criminal, exatamente. Smooth Criminal, exatamente. Mas ele é o The Lamb, The Lamb. Isso. Mas aí, muita gente se utiliza disso pra dizer que ele não pode ser considerado assim um visionário, porque ele na realidade imitou. E eu não acho, cara, não é que ele imitou, é que ele pegou os passos e ele aperfeiçoou e criou um estilo dele. Tanto que tem uma matéria que eu vou deixar aí na postagem, na qual o coreógrafo que foi chamado pra coreografar, né, as danças de Beat It, do clipe Beat It, diz que no clipe, né, na produção do clipe existiam vários dançarinos de mais de 20 anos de profissão, e muitos deles não conseguiam pegar os passos com a mesma agilidade e do mesmo jeito que o Michael ele conseguia pegar, entendeu? Então aí a gente já vê, né, o cara que nunca teve aula de dança, ele conseguia pegar passos assim de uma forma... Peraí, Michael Jackson desde criança já vinha treinando dançando no Jackson 5, cuidado com o que você tá dizendo. Ele já, no Jackson 5, ele já vinha ralando pesado, cara. Sim. E o pai dele era um grandíssimo escroto, cara. Boa parte da maluquice que ele tem hoje foi gerado pelo pai dele, viu, meu amigo? Entendeu? O pai dele era foda. Se fizesse direito, o pai dele ia e batia, né? Não, mas eu tô dizendo assim, profissionais, né? Ele nunca, assim, tipo, teve estudo com profissionais, porque é aquela coisa, né, Giovanni? Desde sempre existia aquela questão do diploma, né? Se você tem um diploma, você é. Se você não tem, você não é considerado. Mais ou menos assim. Então basicamente isso, né? O Michael, ele se tornou o que ele é hoje muito pela dedicação dele, cara. Porque tudo que ele fez, cara, a gente vê que ele fazia com amor, porque ele gostava, entendeu? Existe uma entrevista que ele disse que ele se transforma, né, quando ele entra no palco. Ele dizendo na entrevista, ele diz assim, eu tenho muita vergonha, pessoalmente, eu sou uma pessoa vergonhosa, assim, mas quando eu entro no palco, quando eu subo no palco, eu me transformo, eu sou outra pessoa, como se fosse outra pessoa, e realmente, cara... A função do artista é esse, ele se tornar um personagem, cara. Tem que falar mais do artista em si, né, cara? Exato, então, o cara foi revolucionário pelas revoluções, e, cara, cá entre nós, a maior revolução que ele fez foi o clipe. Todos os clipes, sem exceção das principais músicas, até hoje são lembrados e ultrapassados, cara. O Thriller mesmo, meu camarada, é insuperável. E tu imagina você tem parar... 11 minutos o clipe, se não me engano. Meu camarada. Agora, sim, tu imagina o clipe do Michael Jackson parar o Fantástico. Ela passava no final do Fantástico. Simplesmente, digamos assim, você tem 2 horas de Fantástico, certo? Uhum. 1/8 do Fantástico só foi do Michael Jackson com o clipe dele, cara. Caramba, velho. Aí, então, tipo... Isso, então, tipo assim, e até, inclusive, Thriller, ele entrou recentemente pra... Eu esqueci o nome que eles têm nos Estados Unidos, que eles guardam aquilo que é considerado uma obra-prima, né, pra história, e eles guardam, né, pra conservar, ser conservado. Não, o último que foram elogiados, os últimos que foram homenageados nessa parte foi o Kiss. Sim. O Kiss entrou. O Michael Jackson entrou na frente do Kiss. E o Kiss tá aí, batalhando até. Tá todo mundo vivo. Porque uma das obrigações do Hall da Fama tem que estar vivo, né? Sim. Então, pra ser homenageado, né? Aham. Então. O Michael Jackson conseguiu ser homenageado vivo e morto. É foda, meu camarada. Segundo. Não entra na questão aqui do nosso cast, mas pra você ter uma ideia nisso que o Giovanni falou agora, de como o Michael Jackson ele é tão querido assim, pra se ter uma ideia, o Twitter praticamente parou, né, no dia da morte dele que foi anunciado, o Twitter praticamente travou todo o servidor do Twitter, por o tanto de pessoas que postavam, segundo após segundo, sobre a morte de Michael. E como o Giovanni falou, o Thriller, ele é um clipe que ele é muito influente, cara. A gente vê no cinema, a gente vê na televisão, séries, filmes, enfim, desenhos, tudo a gente já se teve referência de Thriller, cara. Não tem como contestar o que Thriller é, né, velho? E o clipe é muito bom. Vocês acham assim que o clipe teve, por exemplo, muitos filmes que vieram depois de Thriller tiveram, assim, um embasamento em cima de Thriller do que o clipe foi? Eu acho que sim, cara, porque depois disso meio que deu uma grande mudada, cara. Eu acho que concordo contigo, Dinho. Eu acho que é uma influência mesmo que mexeu com todo mundo. Mudou lá. Porque é o seguinte, tinha filme, por exemplo, você pega, isso tá certo que vou viajar já um pouco do que eu vou falar aqui, mas eu acho que é válido. Por exemplo, você pega aquele filme, A Noite dos Mortos Vivos. Você via, tipo, que os próprios zumbi do filme, cara, era só mais ou menos um cara, parece, tipo, andando normal. E a maquiagem era nula, cara. Só que depois do thriller, meu, toda a maquiagem, tipo, foi de acordo com o próprio clipe, né? Porque eu posso estar enganado. Aqui o Giovanni pode me corrigir aqui. Eu acho que não existia filme de zumbi antes, né? Antes de thriller, assim. Zumbi mesmo, né? Igualzinho aquele estilo. Existia, Giovanni? Vamos lá. O que eu acho legal, não vou dizer assim, já existiu a evolução das maquiagens, já tinha o lobisomem americano, aquela coisa e tudo mais. Mas ficou pra mim, eu tô dizendo a ótica de quem convivia na época. Que foi porque Clear deu certo. Profissionalismo, uhum. Certo. Michael Jackson não tinha negocinho mambeme, não. Ou funcionava ou não funcionava. Tanto é que o disco Thriller tem participação Vincent Price, né? De um Beatles. Do Vincent Price e de um Beatles, cara. Sim, do... Você tem, sim. Exato. Do tempo a participação do Paul McCartney, cara. É. Ele entrou rasgando o filme. A música 666. O disco como um todo, ele é muito bem elaborado. E eles tiveram o trabalho de atualizar a nova linha de comunicação que era o clipe. O cara me chama Chris Columbus, que é um puta de um diretor, produziu vários filmes infantis, e faz um clipe que é verdadeiro filme. Tanto é que muita gente chama que é um curta-metragem, bem feito. Sim. Ele consegue fazer um contexto que antigamente os clipes eram um jogo de imagens, jogo de barulho, aquela confusão toda. Não, ele conta uma história. O clipe vai ao longo que ele vai cantando, né, e vai como se fosse uma história se desenvolvendo. Vai, né, apresentar. Cara, depois, o que acontece? Depois que apareceu isso, todo mundo botou a mão na cabeça e falou, porra, vamos ter que fazer igual ou melhor isso. E quem domina é, meu filho. Porque o cara gastou dinheiro, produziu, fez, desenvolveu, e todo mundo começou a botar na cabeça e, caramba, vamos ter que se coçar. Não dá. Não adianta fazer aquele clipe vagabundo que o Teus Trapalhões, esse PC esculhambava. É que antigamente o clipe das bandas eles só ficavam num fundo preto, né? com os instrumentos cantando a música, né, cara? Os clipes das bandas... No fundo colorido, né? Sim, fundo colorido, não tinha, na verdade, produção. Sim, ou então fundo preto que o povo ia lá e ficava jogando as luzes. Ou então cima, a apresentação de playback que é por algum palco. Verdade, também, cara, também. Não tinha cuidado, cara. John Lennon, né? John Landis foi o diretor do clipe, né, cara? John Landis. John Landis, eu tô... É, exatamente. John Landis, o cara que fazia muito filme, fazia muita coisa mesmo e botou pra quebrar. Então, cara, o que vai acontecer? Aí o cara entrava com dois pés no peito da galera. Ah, vamos fazer uma coisa profissional. Acabou com todo mundo, meu amigo. Quando um faz, o resto tem que acompanhar. Pergunta pra DC se ela tá tendo pesadelos por causa da Marvel hoje. Ixi, a DC tá quebrando a cabeça, viu, velho? Pra poder tentar acompanhar a Marvel, que eu acho que ela não tá... Coitadinha da DC tá deitada no chuveiro. Em posição fetal chorando, cara. Coitadinha da DC, cara. Os caras me deu torreio de dinheiro fazendo Lanterna Verde. Os caras fazem uma zoeira sendo Guardiões e é um sucesso. Como é que pode? Eu tinha o Quark, que era a coisa mais linda do mundo. Os caras entraram com o Guaxinim escroto e fizeram sucesso. Cai, meu irmão. Eu tenho o Killowong e eles têm o Groot. Tomaram. Vamos falar a verdade, cara. Tipo, o clipe do Thriller, assim. Tem uma banda que eu gosto muito, que sabe, na minha opinião, ele sabe fazer muito clipe. É que é o Twisted Sister. Não sei se vocês concordam, mas. Lembro! Sim. E é uma banda que sabe fazer clipe, porque todos os clipes deles são muito bem feitos e produzidos também. Só que, cara, não chega aos pés do próprio Michael Jackson, cara, com o Thriller até hoje, cara. Não chega, cara. É, além do Thriller, acho que todos os clipes dele, acho que tem o seu quê, o seu H, né, cara? Eu, por exemplo, eu gosto muito do, não é do álbum Thriller, mas eu gosto muito do Thriller, do clipe do Smooth Criminal, né? Que é, ele é apresentado no filme Moonwalker, né? Que é aquela questão, toda aquela questão de máfia e enfim. É, o clipe ele é meio noir, né? Show de, é legal, bastante, tipo assim, bacana, cara. Entra aí o Beat It também, que é um clipe que eu gosto muito. interessante, porque aí a gente já pode puxar pra essa questão de que o CD em si, o álbum em si, ele quebrou barreiras raciais, né, cara? Raciais, Lidão, e sociais. Lidão, vamos lá, vou te esculhambar. Obrigado. Discão de vinil, camarada. Meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, que está aqui, com certeza vou apresentar esse cast pra ele novamente, certo? Comprou o disco lançado no Brasil e ele tem as duas capas duras que vem dentro do vinil do Michael Jackson, certo? CD nem se cogitava existir. Nem se cogitava existir. Que você olhar bem, foi quase 10 anos antes da chegada do CD no Brasil. O disco thriller chegou, entendeu? Então, CD não. Vinil, todo mundo comprando na feira. É o bolachão, né? É o bolachão. É. Da outra vez eu falei o boneco, o Giovanni quase me mata também. Tá perdoado pela inocência. É, action figure. Action figure, estátua, blá blá blá blá. Isso, blá, blá. Maquete, essas paradas. É, exatamente. Né? Então, eu acho que esse clipe ele é considerado também a marca do que é quebrar a barreira racial. E ele também, ele foi como se fosse um hino, né, das ruas, né? Porque ele falava dessa questão que na época, 1980, década de 80, né? Comecinho ali, nos Estados Unidos imperava muito essa questão de briga de gangues, né? E ele foi uma música e um clipe que ele pregava a quebra disso, né? A não briga, né? A paz entre as gangues, né? E uma coisa bem curiosa é que todos os dançarinos do clipe, eles são membros de gangues reais, cara. E isso, falando um pouco dessa questão racial e social. Thriller quebrou isso, né? Porque até então os vinis, né? Os discos, eles eram vendidos separadamente. Tinha a música dos brancos e a música dos negros. Ah, MTV, a MTV mesmo, cara. A MTV não passava artista negro antes. É, tipo, meio que pro todo mundo fala que foi um boom na MTV, com o Thriller e tudo, mas meio que o Quincy Jones teve que brigar com os caras da MTV pra poder passar o clipe do Michael Jackson, cara. Tanto antes. É que o dele foi o primeiro, né? Sim. Primeiro, mas tem, meu amigo, abriu a torneira, meu camarada, não tinha pra ninguém não. Aí todos os clipes do Michael Jackson começaram a cair. Virou pedigree. É, depois o primeiro foi tudo, né, cara? Abriu pra todo mundo, vários artistas também. Uma coisa que eu sei, cara, não é aquilo que... Eu também não tô aqui pra falar que eu sou fanzaço, tudo. Cara, eu gosto, tá? Eu tenho minhas coisas que eu acho legais e tem minhas coisas que eu não gosto, mas eu posso falar a verdade, cara, que eu respeito muito o Michael Jackson como um ícone, né, cara? É, profissional, e ele foi um ícone, cara, pra música em si, cara, tá ali, tipo, porque, ó, é aquilo que vocês falaram no começo aí, ele mudou o cenário da música, mudou o cenário do cinema também, que eu gosto pra caramba, e eu tenho certeza disso. Cara, ele muda até hoje, que nem eu tô pesquisando aqui, eu pensava que o Thriller já tinha sido passado, né? De ser o álbum mais vendido. Mas não, cara. Ele ainda continua sendo o álbum mais vendido. Entendeu? Não, ele assim. Ele foi passado pelo álbum da Katy Perry, né? Um álbum aí da Katy Perry. Não, ele tinha sido passado pelo álbum Black in Black do AC/DC. Só que aí depois que ele morreu, voltou a vender todos os discos do Michael Jackson de novo. Aí ele voltou ao topo das paradas, cara. Então você tem uma ideia. Depois do cara morrer, o cara ainda conseguir deixar o seu disco, o seu álbum. Desculpa, Giovanni, novamente, seu vinil. Sim, com certeza. O seu álbum no topo, né, cara? E pra você ver o que era o Michael Jackson. Uma coisa que eu acho bem interessante era que, por exemplo... Que é, hoje ele tá vendendo. É, ele ganha dinheiro, mano. Ele tá morto e ele ganha dinheiro, tá ligado? Tipo... E ele voltou pro planeta dele. Ah, só a verdade. É, ele voltou pro planeta dele. Ou pra Lua, né? Pode ser que ele esteja lá na Lua, né? Queria tanto andar na Lua. Na Lua é Lua de menos, cara. Ele voltou pro planeta dele. E aí, cara, o que que o Thriller fez pra que essa barreira social fosse quebrada? Porque como a gente já comentou, existia música de branco e música de negro. E Thriller conseguiu unir, cara. Brancos não tinham mais essa questão. Era um artista, sabe? Era um artista que tava ali e todos gostavam daquele artista e gostavam da música dele. E a música dele tinha uma mensagem. Foi isso que Thriller fez, entendeu? Conseguiu unir negros a brancos e classes sociais do mais pobre ao mais rico, escutava Michael Jackson, sabe? Eu costumo dizer, cara, que não existe uma pessoa, não existe uma. Eu tenho certeza disso, que não existe uma pessoa que não esteja passando na rua e de repente comece a escutar aquela batida do Billie Jean. E não consiga, de imediato, já dizer Michael Jackson. Não tem uma pessoa que não consiga ver, né, sabe? E associar. Porque ele é, cara, ele tem as suas referências, ele tem os seus méritos. Sem falar que o cenário musical foi mudado e a partir daí Michael foi conhecido como o rei do pop, né, cara? vocês acham que o cenário musical hoje em dia, quer dizer, a parte boa dele, né? Não a parte ruim, porque hoje em dia o cenário musical aqui no Brasil é uma porcaria. Não, que isso, é tudo perfeito. Não. Ah, é ótimo, Giovanni. É Dom Dom, é Lepo Lepo, é uma maravilha, cara. Só música boa, pô. É, tudo perfeito. É, imagina. Eu acho linda a música, perfeito. Só que eu não entro dentro de casa. Melhor do que Thriller, né? Oh, ninguém achava ruim de Thriller. Ah. Cara, o que vocês acham? Assim, dessa. Vocês acham que esse cenário musical, como eu falei, a parte boa, aqueles artistas que a gente sabe que são artistas que trabalham pela música e que, sabe, fazem um bom trabalho, eles têm a influência do Michael, cara? Eles têm o Michael, assim, como influência? Porque o que eu vejo é a maioria desses artistas dizerem quem é a sua influência. E eles sempre citam Michael Jackson, sabe? Mesmo que ele saiba que é Michael Jackson, vai dizer que Michael Jackson é a influência dele, cara. É. Sim. Porque, infelizmente ou não, o povo aqui é com grana. Então, eu acho que eu só acredito quando um artista fala que botou algum acorde ou alguma lembrança no trabalho do Michael Jackson. Você vai me dizer que aquele samba situação que aparece por aí, brincadeira de criança, que teve influência do Michael Jackson? Não teve, cara. O cara vai dizer porque teve pra ganhar o dinheiro dele, pra garantir, fazer uma graça com a parte radical da música brasileira. É, cara, porque, por exemplo, tem um cara aí que eu não gosto dele, tá? É o Jesse Bieber. Eu não gosto do estilo dele. Ele disse que o trabalho dele, inspirado no Michael Jackson, disse... É, mas eu acho que sim, sem zoeira, sem nada, cara, mas eu acho que se você vê os estilos, cara, o Michael Jackson, beleza, a música dele é muito boa, tudo, só que, cara, o Justin Bieber, claro que ele segue o mesmo caminho do Michael Jackson, cara. Ele segue o mesmo caminho, que é o quê? Que já é o quê? É a fórmula pronta, cara. Vai lá, pega uma, tenta passar uma... colocar uma música de sucesso nas paradas, assim, no topo, e ele já conseguiu colocar algumas músicas. Tá certo que é o seguinte, o Justin Bieber, ele pegou o quê? Não tem a mesma qualidade do Michael Jackson musicalmente, e os dois são artistas, dança, canta, faz tudo. Mas, cara, o Michael Jackson era muito melhor, mas o cara tem as limitações dele, o Justin Bieber, mas ele, se você olhar bem, olhando por olhar crítico, tá, não tô zoando nada, cara, na minha opinião, ele, ali você percebe que ele tá tentando imitar o Michael Jackson mal, mas tá tentando. Você concorda? Concorda, Giovanni, ou não? Eu quero entender seu ponto de vista novamente. Repita. Não, que ele tenta imitar, por exemplo, o estilo das músicas. É já mais um pop. Ele tem o quê? O, tipo, no palco eles são meio que. Não é só as músicas, tem um sistema de meio que de teatro. É showman, teatro, essas coisas, né, cara? Tipo, mas dança, aí, cara. Aí que tá. Aí é que a tá, fórmula Michael Jackson que todo mundo segue, cara. É, porque o problema é o seguinte, cara. Depois de Tarantino, ninguém faz plágio, né? É. É esse que é o problema. É, o Tarantino, ele não copia, ele faz homenagem. É, entendeu? Sim, ele é, porque se a gente for tirar o Frenesi, vamos botar uma linha reta, Tarantino é o maior oportunista de imagem dos outros, cara. Não, eu não faço plágio, eu faço homenagem. Aí todo mundo fica calado, ele joga no óbvio. Ele trabalha em cima do que já tem de bom e faz, só tem o de fazer e melhorar. Então, o que aconteceu com o Michael Jackson é o seguinte: esse estilo não criou nada, ele só melhorou. Entendeu, sim, cara? Sim, sim, sim. E fez um trabalho de melhora. Aí o que acontece? Os outros que viram depois dele têm um problema muito grande. Tem que ser, no mínimo, igual ou melhor a ele. Por enquanto, ninguém consegue ser melhor do que ele. Só consegue ser igual. Então você abusa da referência. O próprio produtor sabe que essa fórmula funciona, porque já vem há muito tempo testando. Da mesma forma que no passado, aquele negocinho do pessoal cantar todo mundo juntinho, balançando o bracinho, todo mundo sincronizado, era moda. A afirmação de um estilo. Copiar o que é de melhor. Trabalhar com o que tem de bom. Não procurar o que é ruim ou querer inventar um momento errado. O Justin Bieber, no caso dele, está fazendo tanta besteira, que ele não pode nem dar o luxo de fazer uma coisa diferente. Vê se aconteceu com a Miley Cyrus. De uma hora pra outra, ela explodiu sexualmente. É, ficou louca. Muita gente tá chamando ela de louca. Não, ela só explodiu. Ela tomou a decisão, arriscou jogar a carreira dela pra um outro caminho. E vamos ver o que, que vai dar, cara. Sim, vamos ver sim. O que, que vai dar. Não, mas todo mundo que sai da Disney sai meio louco das ideias. Né? É. Se a gente começar a falar das teorias de conspiração contra a Disney, Jesus. Dá outro cast, vamos guardar. No CD todo, assim, quais são as músicas que vocês podem dizer aí aí que são as músicas que vocês mais gostam, assim, do CD. Se vocês puderem colocar em sequência, assim. Ah, cara, eu gosto do álbum todo, cara. Tipo, pra mim, é o único CD, assim, do Michael Jackson que eu escuto ele todo, inteirinho, assim, cara. Que, tipo, pra mim, eu gosto do álbum inteiro. Eu primeiro não posso dizer sobre isso que você tá dizendo, porque é o seguinte, eu não sou da época que não tinha CD, era bolachão. Ah, desculpa, desculpa. Ele vai ficar, assim, vou ficar traumatizado. Se agarrando nesse detalhe, né? Tá, o vinil, vá. Do vinil, cara, do bolachão. 33 RPM, cara. 33 RPM de emoção, cara. Era uma outra realidade, cara. É outra história, cara. E o filme só teve muitas músicas implementadas. Agora, a primeira que chamou a atenção antes do thriller foi a Billie Jean. Isso não tem o que dizer, não, cara. Que, inclusive, ela, apesar do álbum se chamar Thriller, eu acho que ela é a faixa símbolo do álbum, né, cara? Acho que ela é... Acho que em si, essa é a música que mostra quem é Michael Jackson, assim. Você puder dizer assim, qual é a música que define Michael Jackson? Eu acho que Billie Jean, né, cara? Eu acho que Billie Jean pode definir bem. Mas, cara, se você pegar... Vamos pegar o disco, pá. A Wanna Be Starry Stuffin', lembra dela? Aham, sim. Que ele sempre faz no começo de cada show, né? Lá pros anos 80, exato, né? Isso. No Bad Tour. Ele Baby Be Mine, que é muito famosa. Uhum. Girl Is Mine, com a parceria com o Paul McCartney. O thriller é propriamente disso. Billie Jean, quer dizer, Beat It. Isso. Certo? Billie Jean. Human Nature, que também é muito famosa. Sim. They make me why. The Beat e Lady in My Life, cara. Lady in My Life. É uma música bem água com açúcar pra ele fechar a música. Eu acho que ele devia estar falando da mãe dele, né? Porque ele é maluco. Então o que acontece, cara? É um disco que praticamente implantou 100% das músicas dele, cara. Por isso, sim, que eu falei que eu gosto de todas as músicas, cara. Sim, sim. Entendeu? Todas as músicas, inclusive a maioria delas, por exemplo, o Man Nature, Billie Jean, Beat It, Thriller e Wanna Be Start Summer Time. São músicas que perduraram nos shows dele até o final da carreira dele. São músicas que sempre estavam no show. Não poderiam faltar essas músicas, entendeu? Principalmente Billie Jean, Beat It e Thriller, né? Porque depois Wanna Be Start Something, não teve mais, e o Man Nature foi substituída pela Man the Mirror, né? Ficou Man the Mirror no lugar da Man Nature, mas Billie Jean, Beat It, Thriller são músicas que nunca faltavam no show, né? Sempre continuaram e perduraram, e isso mostra a potência que foi o Thriller, que foi, sim, sem dúvida, o álbum que levantou a status colossais a carreira do Michael Jackson. Ele já tava com o Off the Wall, ele já tava estabelecido, mas o Thriller jogou pra um patamar pra cima que nem ele mesmo esperava. Sim. Eu acho que ele apostou assim, não, vou fazer um disco solo, se der errado eu volto pro Jackson 5. Não deu certo. Pelo contrário, explodiu. E a galera falou, tira, sai fora desse sanguessuga que você tem de parte e parte pra outra. Thriller ainda é atual, é sim o melhor álbum já produzido na indústria fonográfica. Assim, ele é um disco que a temática dele ainda é atual, ainda tem... você pode, por exemplo, colocar para um jovem escutar e esse jovem pode se ver naquele disco, vamos dizer assim. Ele tem a mensagem ainda para os dias de hoje. Se ele é o melhor álbum já produzido, fonograficamente falando, o que, que vocês acham? É o melhor álbum produzido, sim, principalmente na dele. Não desatualiza em tempo algum. Não tem o que dizer, cara. Eu até acho que ele foi no futuro, produziu o disco e voltou, né? Tudo tem perfeito do Michael Jackson. Ele voltou para pegar o disco futuro. Pode apostar comigo, tenho certeza. É boa a ideia, cara. Mas ó, eu vou dar minha opinião, ele mesmo, eu sei que você... Vai todo mundo me xingar, vocês vão me xingar, mas cara, é que nem eu falei, eu gosto do Michael Jackson, eu acho puta CD, vou encher o saco do Giovanni mesmo, porque caguei pra ele falar que é disco, tá, então pra mim é CD, tá, porque sou novo. MP3, eu acho, sim, né, MP3. Sim, eu acho que, tipo, que é um bom álbum, sim, mas pra mim não é o melhor, tipo, tem muito álbum que eu vejo que tem seu valor, por exemplo, o Giovanni deve gostar aí, que ele deve saber a história, o próprio álbum do Pink Floyd, aquele o Dark Side of the Moon, tá, que ele é muito bom, o CD, tá, e todo mundo... É aquele que dizem que ele vai contar uma história do Mágico de Oz? Sim, que na verdade o álbum ele foi feito em cima do filme, entendeu, tipo, o álbum é muito bom também, só que, cara, na minha opinião, o melhor álbum de todos os tempos, cara, tipo, que ele tá, ele até um tempo atrás, ele era considerado o melhor álbum que tem, antes do Michael Jackson morrer, o melhor álbum que tem tem de todos os tempos pra mim é o... continua sendo o AC/DC, o Black in Black, cara. Ele conseguiu muito mais de 50 milhões de cópias, cara. Só passou de volta, só perdeu depois que o Michael Jackson morreu, cara. E conseguiu vender todos os álbuns de novo dele, duplicou praticamente, cara. Ele fez várias tentativas, um deles foi o Victory também, foi um disco que tinha coletando discos antigos e novos, ele também tentou. O Michael Jackson, cara, é um cara que arriscava e tentava acertar. Sim. E o exemplo que o Thriller fez e tornou um disco eterno, tá aí, cara. Se aqui fosse cabine, a Kate ia levar pro futuro. Não, ia levar sim, com certeza, cara. Só o Samuel, que eu acho que ele é meio besta das ideias, ele ia querer botar empecilho, porque ele é o do contra. E pra mim, cara, o Thriller pra mim é um álbum 10, é um álbum que eu também escuto todas. Embora eu goste muito, eu acho que o Bad, ele tem seus méritos também, eu gosto muito do Bad. Ah, inclusive o Smooth Criminal do Bad é a música que eu mais gosto do Michael, né? Mas, enfim, Thriller, cara, não tenho o que falar, é o álbum, pra mim, é um álbum máximo, bem produzido, compartilho também da mesma ideia do Corleone. Existem outros álbuns, sim, que são desconhecidos e que podem ser considerados bons e melhores, mas, assim, nos que eu conheço, do meu ver, é o Thriller e não tem pra ninguém, cara, e é isso aí. É isso aí, galera. A gente falou um pouco sobre Thriller, né? O álbum do Michael Jackson, que levantou a carreira do astro, que colocou ele na mídia. Ele já vinha já de muito antes com Off The Wall, mas o Thriller foi o álbum que deu mais visibilidade a quem era Michael Jackson e que colocou definitivamente rei do pop, né? Que podemos dizer assim, na certidão de artista dele como o rei do pop. Então, mais uma vez agradecendo aí ao Dinho e ao Giovanni, já eu vou fazer diferente agora. Primeiro o Dinho, pode aí se despedir, cara, deixar o jabá, falar um pouco aí do cabine e mais uma vez te agradecendo, cara, por ter aceitado aí o convite. Não, valeu, cara, sempre que precisar, eu tiver tempo, pode me chamar que eu gosto de gravar, cara, de podcast, assim, qualquer podcast eu tô gravando, cara, mas pra quem não sabe, né, eu não sou tão conhecido igual o Giovanni aí, tá? Porra nenhuma. eu tenho um podcast chamado Cabine do Tempo. Fraquinho lá, a gente tem. Não é um só não, a gente tem. Acho que vai fazer. Tem 6 podcasts no site lá, tá? A gente fala de tudo, fala de games, fala de filmes, fala de música. Fala da sogra? Fala da sogra, fala de tudo, cara. Então, se você quiser me ouvir lá falando não só essas besteiras que eu falei aqui hoje, mas quiser me ver tentar falar sério, eu tô lá no cabinedotempo.com.br. Tô lá no cabinedotempo.com.br e podcast sai toda sexta-feira. Não, sai segunda e sexta-feira, porque sai 2 podcasts na semana. O Giovanni grava com a gente lá direto também. É praticamente da equipe nossa lá. Então é isso, cara. Acessem o Cabine do Tempo lá. Que bacana. Então a gente acho que tá em família. Eu me sinto muito privilegiado em estar começando a fazer parte dessa família aí, cara, que é muito bacana, que eu escuto desde o começo. E hoje estar gravando aí com parte dela, cara, é muito bom. Giovanni, obrigado, cara, obrigado mesmo mais uma vez. E, cara, pode falar, pode deixar seu jabazinho aí. Antes de mais nada, obrigado, Escambau. Você está nos pagando pra participar, por isso que a gente tá cinicamente fazendo isso aqui. Pô, minha parte não caiu na conta, viu? Porra, velho. Ainda não caiu na minha parte. Pô, velho, você foi falar isso aí, agora gente... como é que fica, cara? Puta merda. Nós somos mercenários, eu e Dinho, nós trabalhamos com qualquer cara que dê o dinheiro, por isso nós vamos participar dos Mercenários 4, ou os podcasters. Sim. O próximo Mercenário 4 vai ser os podcasters, entendeu? Não, cara, obrigado pelo convite, eu acho que é excepcional você pra gente participar e dividir um pouquinho, ter uma conversa boa entre amigos e ter amigos pra dividir. E você trocar uma ideia, você inclusive aprender, cara, que é a pior coisa do mundo, o cara não aprender, participar de uma coisa. E eu aprendo muito, assim, trocando uma ideia com todo mundo aqui. Acho que a coisa mais importante é aprender, tá? Faça as participações de podcast, me convidam. Tem um podcast também que agora também participo já efetivado como membro, que é o Caso do Rapadura, focado exatamente nos cinemas e games. E eu tenho um blog meu que eu tenho que atualizar, que é uma vergonha, certo? Que é a Miniatura Giz, onde eu boto todas as minhas coisas, né? Que acho que nessa semana agora eu vou dar uma atualizada para as novas peças adquiridas. Vou ver se eu faço um post decente. A última atualizada que tem lá é do cast que tu participasse do Rapadura do 100 anos, do 20 anos. É porque tem um negócio chamado um negócio, uma mídia social pra vagabundo, conhecido como Facebook. Cara, tô atualizando no Facebook, cara. Vou ver se eu pego agora, pego tudo que eu botei no Facebook e boto no blog. Tem que fazer isso, cara. Que porque, onda, porra, eu botei as minhas maquetes, botei coisas novas, as coisas, os eventos que eu participei, tá na hora de eu reativar meu coitadinho do meu book, com certeza. Né? Cara, então é isso. Obrigado a vocês dois, obrigado mesmo. E acessem, certo? O Miniatura Gigio e também o Cabine do Tempo, e acessem também o Rapadura, né, cara? Que eu costumo dizer que ele é o cast, assim, que me fez ter vontade também de produzir podcasts. É o cast, o primeiro cast que eu escutei, e eu tenho um carinho, assim, pelo Rapadura e pelo Azila também, muito grande. E a gente não falou, né, assinem lá o feed do Azila Cast, lá que eu e o Giovanni lá faz umas peripécias lá de vez em quando. Sim. Valeu, galera, obrigado aí, a gente tá terminando, a gente volta próxima semana. Muito obrigado a vocês que escutaram, e é isso aí, galera, obrigado, valeu, até a próxima semana, valeu, tchau. To stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha